Surpreendente, eu acredito. Portanto, eu peço que me ajudem a divulgar esse trabalho, que eu acho também que tem um cunho moral de educativo no livro que vai fazer muito bem para nossas crianças. E esse meu livro, O Vendedor de Alface, pode ser encontrado na Amazon e em outras plataformas especializadas na venda de livros. Agradeço a atenção de vocês e desejo um ótimo programa ao Sul em Cima para vocês, agora através da voz do Márcio Selle. Olá, Cleiton. Olá, ouvintes. Sejam todos bem-vindos. No programa de hoje, os destaques são os trabalhos de Bianca Gismonti Trio e de Theo Bial. Eu sou Márcio Selle e dou sequência ao O Sul em Cima de hoje. Em 2017, Egberto Gismonti completou 70 anos e sua filha, a pianista Bianca Gismonti, sentiu que a maior homenagem e o maior presente seria o de tocar a sua música. Foi um período de intensa emoção, já que as suas composições traduzem parte da minha história pessoal. Desde o meu nascimento e até hoje, venho acompanhando de perto as suas infinitas sementes desabrocharem em árvores grandiosas, conta a artista. O Bianca Gismonti Trio gravou Gismonti 70, com Bianca ao piano e voz, Júlio Falavinha na bateria e Antônio Porto no baixo de 6 cordas e violão. Misturaram um repertório de diferentes períodos da obra composicional de Egberto, incluindo canções emblemáticas como O Sonho, gravado por Elis Regina, e eternas referências instrumentais como Palhaço e Louro. E a gente escuta com Bianca Gismonti Trio, de Egberto Gismonti, 7 Anéis, logo após, O Sonho, e encerrando o bloco, Dom Quixote, Autorretrato, de Egberto Gismonti e Geraldo Carneiro. Thank you. Neyo, ah, Neyo Riomba, Neyo Riomba, Neyo Riomba, Neyo Eyanda. Sonhando e ando no espaço.